nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a pensar através do Rio Negro, Nhecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. De passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Roda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, Nhecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Tava por lá, nem vontade de regressar. Só porque eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro. Foi